Olá, pessoas! Sejam todos bem-vindos ao episódio de número 10 da segunda temporada do podcast O Som do Cartucho. Eu sou André Albertin e o tema de hoje é Elas. Este episódio ele foi publicado originalmente no dia 12 de março de 2018 e neste episódio, né, é o último dessa temporada e eu faço uma singela homenagem às mulheres, né? A gente sabe que mulher tem que ser homenageada todo santo dia, né? Não existe essa data específica, mas como se convencionou isso, então eu preparei esse episódio na época aí, nessa data mencionada, em homenagem a elas. Então, o objetivo deste episódio de hoje é eu trago para vocês, lógico, jogos que foram protagonizados por mulheres e fica evidente essa linha de frente que elas fazem, né, nos jogos, esse protagonismo, que as mulheres realmente são um elemento muito forte nos videogames, assim como na vida, né? Porque nos videogames elas nunca vão salvar o príncipe encantado, raptado por uma bruxa, ou o namorado, ou algo do tipo. Elas sempre são responsáveis por trazer o equilíbrio, né, ao planeta, ou ao ambiente lá onde elas estão, ou salvar o mundo de um mal maior. Então, assim, fica bastante evidente isso nesses jogos que eu vou trazer. Ou, na maioria, né? Uns nem tanto, como é o caso do The Legend of the Mystical Ninja, que aí a protagonista não é uma mulher, né? Mas aparece uma mulher que é a Ninja Yei, e a música é sensacional. Então, o tema de hoje tá delicioso, fechando mesmo, né? Fechando com chave de ouro esse último episódio da temporada. E as músicas que valem a pena serem mencionadas são as músicas para o jogo Burning Force do Mega Drive, a música Grassland por Yoshinori Kawamoto. Também a música da geninha Shantae, né? Um jogo assim meio obscuro na época do lançamento do seu pro Game Boy Color, mas que ganhou, né, o seu devido respeito com as versões lançadas futuramente aí pro 3DS. Acho que vai ter até agora a versão pro Nintendo Switch. Então, também aí, para o Game Boy Color, a música da Shantae, pelo Jake Kaufman, né? A música título do jogo. E claro, fechando com chave de ouro o tema Elas, né? E encerrando também com chave de ouro essa temporada, nada mais justo do que trazer o tema Ending para o jogo Magical Chase do PC Engine, pelo mestre absoluto aí, Hitoshi Sakimoto. É isso então, galera. Eu vou ficando por aqui. Ouvintes do Som do Cartucho sabem onde me encontrar, né? Estou lá no Twitter. Sigam lá no Twitter e ativem o sininho para vocês ficarem, né, sempre antenado nas novidades que eu trago para vocês e todas as notícias, né? O e-mail para o Som do Cartucho é osomdocartucho@gmail.com. Não se esqueçam de assinar e avaliar o podcast lá no iTunes. Eu digo avaliação no iTunes, aquela ladainha que você já sabe do iOS. Se tem iOS, vai pelo iOS. Se não tem iOS, baixa o iTunes lá pelo computador e avalia não só o meu, mas todos que você acompanha, que isso dá uma força tremenda, né? Tem lá o site para vocês, o somdocartucho.blogspot.com, para que vocês possam usar lá a seção de comentários e fazer as discussões de vocês, as caneladas, enfim. Né? Lembrando também que o Som do Cartucho está disponível em todas as plataformas, né, de distribuição de podcast, incluindo aí os gigantes Apple Podcasts e Google Podcasts, e está também no Megafono e na plataforma Huge Motherfucker de streaming aí, o Spotify. Então, não tem errada. Achar o Som do Cartucho é a coisa mais fácil do mundo. E por fim, lembrando que o podcast é atualizado toda terça-feira. Será que vai ficar assim? Novidades virão. É isso aí, amiguinhos. Terceira temporada vai vir recheada de coisas bacanas, projetos até ambiciosos, né, que eu tô pensando aí em tocar, que para muitos pode ser uma coisa simples, mas para mim, dado o tempo reduzido que eu tenho, vai ser uma jornada fazer isso. Mas eu prometo que vai ser uma delícia e vai todo mundo gostar. É um projeto bastante nostálgico. E eu acho que vai agradar o pessoal. Uma coisa simples. Quem acompanha sabe que o meu foco é simplicidade. Então, vou me manter nessa pegada aí. E o Som do Cartucho parece, né, que vai vir aí com as novidades aí, sendo distribuído, né, apresentado, né, na verdade, em outra plataforma aí, né, aquela que o Super Mario usa bastante, né, para passar de uma fase especial para outra, né? Já dei a dica aí. Então é isso, galera, cruzem os dedos para que dê tudo certo. Eu vou fazer o meu melhor estando por lá. Não vou falar nada agora porque eu só gosto de falar quando o negócio tá certeiro mesmo, tá concreto. Então, quando tiver, vai todo mundo saber e acho que vai todo mundo gostar também. É isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço para todo mundo. Lembrando que o Som do Cartucho irá retornar à sua terceira temporada na primeira semana de dezembro. Então, até lá vocês vão ficar órfãos, mas não vai deixar de ter novidade lá no Twitter. E a gente vai estar sempre trocando a ideia, vai estar sempre rolando uma VGMzinha básica para aquecer os corações de todo mundo. É isso então, um forte abraço para você, querido ouvinte, né? Querido ouvinte que está aí acompanhando, assinando, o fiel, né? Quero agradecer a todo mundo aí, ao Caio Vinícius, que fez a avaliação dele lá no iTunes, ao Rafael também, Belmont, que é lá um dos editores lá da revista Warp Zone, ao William da Paixão lá do canal lá Religião Gamer, o Kaito Bila, o Bruno Legal. É isso, essa galera toda que dá a força aí, o Evaristo também, né? O quadrinista aí lá de, acho que de Curitiba ele. Gente finíssima o cara. É isso, galera, vocês fazem isso aqui possível. Então agradeço a vocês, me despeço de vocês dessa segunda temporada. Vou ficando por aqui porque senão vai ficar um outro podcast. Forte abraço para todo mundo e nos encontramos então em dezembro. Falou! Olá pessoas, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast O Som do Cartucho. Eu sou o André Albertin e o tema de hoje, tomando esse gancho aí, né, que foi o Dia da Mulher, será sobre elas, as mulheres no mundo dos videogames. Portanto, eu já começo esse episódio de hoje fazendo uma breve homenagem muito, muito, muito simplória, né, e rápida, com ninguém mais, ninguém menos do que ele, Erasmo Carlos, e sua música clássica, Mulher, Sexo Frágil. Mulher, mulher, na escola em que você foi ensinada, jamais tirei um 10, sou forte, mas não chego aos seus pés. Não mesmo, porque elas são extraordinárias. Então, amiguinhos, o tema de hoje, como já falado e já feita aí a homenagem, vai ser sobre elas, porque eu quero também aproveitar esse mês aí que estamos aí fazendo na Podosfera Fora. O podcast é delas, né? E eu achei excelente essa iniciativa. E por que não, né? Inserir aí no podcast O Som do Cartucho a temática sobre elas. Até porque as mulheres no mundo dos videogames, elas desempenham papéis completamente diferentes daqueles dos heróis, né, dos protagonistas. As heroínas têm um papel realmente muito mais importante e muito mais profundo nos videogames do que aqueles apresentados pelos homens. Elas nunca estão ali para salvar o príncipe, ou o amiguinho, ou o namorado. Elas sempre estão ali para livrar o mundo do caos, para salvar de invasões alienígenas, né? Voar, quem sabe, até às vezes na vassoura como bruxinhas para poder salvar o mundo, mas nunca é com um objetivo e foco, né, numa única pessoa. Então, não poderia ser mais justo tratar o Som do Cartucho hoje sobre elas. Mas antes, eu gostaria de trazer, né, as notas do episódio, né, deste episódio. E dessa vez eu queria novamente agradecer ao Ítalo Chianca aí pela participação e a galera toda que saiu comentando, compartilhando aí o episódio passado, que foi um sucesso. Todo mundo curtiu bastante. E até agora, Ítalo, se você estiver me escutando, ninguém reclamou aí da sua rixa com a SEGA. Beleza? Mas antes eu gostaria de trazer para vocês duas leituras de e-mail, serei bastante breve. Uma delas, quer dizer, na verdade as duas, né? Eu prometi lá aos ouvintes que faria essa leitura porque eu achei mais pertinente responder por aqui. De antemão eu quero agradecer já a vocês dois e eu vou começar aqui com o Rafael, que ele é o prefeito lá da cidade de Metro City. Ele às vezes se auto-intitula como Mike Hager e às vezes como um clã, né, da família Belmonte. Então, diante daquela situação, né, que eu me coloquei de ficar um pouco triste, né, com relação à falta de feedback dos ouvintes, participação, enfim, ele resolveu se manifestar no sentido de eu não acabar com o podcast, né? Lógico, já ficou decidido aí que o podcast vai continuar e eu desencanei, né, com essa história aí de estatísticas, enfim, e tô fazendo hoje por amor e por esse punhado de ouvintes que eu sei, né, que me dão essa resposta, que são, assim, de altíssima qualidade, incluindo você, Rafael, o Bruno Leal, o Bruno Lima, né, eu esqueci agora o nome dele lá do Twitter, o Jovino também, né, que tá sempre aí, então, o Thiago Xavier, tem uma galera aí bacana, que cabem nos dedos das duas mãos, que merecem, né, que eu continue aí fazendo esse trabalho. Mas vamos deixar de conversa e vamos aí ao e-mail dele, né? Na verdade, não foi nem um e-mail, ele mandou uma mensagem lá pelo Facebook. Ele conseguiu me catar lá no meio do caminho. E ele diz assim, abre aspas, "Estimado podosférico André, procurei seu e-mail, mas não o encontrei. Tentei conversar pelo site, mas desisti quando percebi que não poderia ser feito de maneira mais reservada, né? Que tem que ser mediante a aprovação do WordPress. Infelizmente, não sei como falar por DM no Twitter. Nunca consegui fazer isso. Desse modo, decidi procurá-lo no lugar que menos gosto de procurar pessoas. Ou seja, o Facebook. Após o desabafo em seu penúltimo vídeo, decidi contatá-lo para evitar que o pior acontecesse. O fim do som do cartucho. Ou assoprando cartucho, como preferir. Como sabe, sou um homem muito atarefado. Todos os dias tenho que impedir os planos malignos da gangue Mad Gear e só consigo trabalhar depois de ouvir seus casts. Suas férias, né, entre aspas, o período que eu passei lá de recesso, já complicaram minha vida e agora chega essa notícia bombástica que infelizmente não se concretizou. Não mesmo. Sei como é difícil fazer alguma coisa sem feedback ou reconhecimento, mesmo que não seja financeiro. Mas não tente pautar seus ouvintes com base em comentários no blog ou avaliações no iTunes. Veja que comentário lindo! Primeiramente, Rafael, você sabe que eu sempre no final do programa, né? Eu sei que eu esqueço, mas acho que como você é um ouvinte assíduo, você deve saber que o endereço de e-mail lá do Assoprando Cartuchos é o assoprandocartuchos@gmail.com. Então, quando você quiser mandar e-mails para ter uma conversa assim mais íntima, porque essa é a ideia do e-mail, né? A pessoa às vezes fica, quer um pouco mais de reserva, acessa lá o e-mail, manda que eu vou responder numa boa, eu respondo todo mundo. Então, fica a dica aí, assoprandocartuchos@gmail.com. Com relação, continuando aí o seu comentário, né, que eu não posso pautar, né, os meus ouvintes com base no comentário do blog e iTunes, que, assim, quer queira, quer não, eles dão um termômetro, né? Tenha em mente que o perfil dos seus ouvintes não possui esse hábito. Então ele vai dissertar aqui sobre. A maioria foi criança durante as décadas de 70 e 80. Não tínhamos o costume de interagir com nossos ídolos como temos hoje. Pô, me senti agora, hein? Só podemos fazer isso mandando cartinhas para a redação das revistas de videogame, revistas especializadas em anime e etc. Seus ouvintes estão por aí e estão ativos, incluindo outros países, de fato, né? A estatística lá do Blueberry ela permite, né, ver, tem gente lá na, no Japão, na África, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, realmente são poucos, né, mas tem gente, eu sei que estão aí. Seus ouvintes estão por aí, estão ativos, né, incluindo outros países. Muitos não têm tempo ou interesse em manter um diálogo pelos motivos que listei acima. Você pode tentar o Twitter, como no meu caso, ou o Facebook, como a grande maioria. Mas deve ter sempre em mente que os amantes da VGM sempre vão segui-lo e escutá-lo, independentemente de onde estiverem. Muito obrigado. Espero ouvi-lo para sempre. Principalmente depois de me aposentar, o que vai demorar de acordo com as normas previdenciárias atuais. Ainda não. Aproveitando a deixa, gostaria de pedir alguns especiais do mercado indie. Aí vem as dicas e com certeza que serão atendidas. Mas com um grande apelo nostálgico, né? No caso aí, os jogos indie. Axiom Verge, por exemplo, é o meu preferido e seria demais pedir um programa sobre os independentes em que ele aparecesse e tocasse a música Apocalipse. Pode deixar que vai rolar. A semelhança com o Metroid não está só nos gráficos e na ação, mas na trilha sonora também, que é magnífica. Gostaria de pedir também que tocasse a música de abertura de Mega Turrican. Eu, no episódio lá de número 2, que foi o música de abertura, eu coloquei a música do Mega Turrican da primeira fase, né? A fase 1/1. Mas colocarei no próximo episódio aí de robôs, ciborgues, enfim. Que ele acha, né, que é uma das mais lindas e emocionantes já feitas. Explorando você mais um pouco, também aprecio as músicas de Space Harrier, a versão arcade, que são realmente sensacionais, principalmente as Squyla e Aida. Com certeza, Squyla é sensacional. Pode tacar também se quiser, colocarei, a seu pedido eu colocarei. Mudando um pouco de assunto, percebi que temos paixão por outros estilos musicais também, e aí ele fala que ele curte também muito rock progressivo, assim como eu curto também bastante, mas que a pegada dele é mais para o lado alemão e italiano. Bem, o rock progressivo eu conheço um pouco do alemão e também mais um pouco do italiano, mas nunca foi assim muito minha praia. Mas não impede, né, da gente conversar sobre esse assunto, que rock progressivo sempre é sensacional. Então, Rafael, muito obrigado aí pelo seu comentário, né, o prefeito aí de Metro City. Fico assim felicíssimo. Eu havia falado com você, né, sobre isso lá no Facebook, já havia te respondido brevemente, mas agora eu estou lendo aqui a sua mensagem porque eu achei interessante. Muito obrigado pelas palavras. Com relação lá ao iTunes e o blog, né, que você comentou, eu falei aí que realmente eles trazem um termômetro para o que eu estou fazendo. E esse feedback também, né, mostra que as pessoas estão vivas e estão aí. Com relação ao blog, lógico, se puderem comentar, ótimo, né, porque a ideia é gerar discussão. Inclusive, até criei uma enquete lá no Twitter perguntando se vocês achariam interessante, né, os ouvintes, inclusive você, Rafael, de criar um grupo no Telegram, para que a gente possa, né, trocar essas ideias aí, discutir, né, produtivamente sobre VGM e jogos, quem sabe, até porque faz parte uma coisa da outra, e criar pautas, né, sugerir pautas aí, essas como você colocou aí do Axiom Verge e as do Space Harrier, que são muito bem, foram muito bem pontuadas, né, vale a pena e com certeza haverá. Eu vou fazer um especial indie aí. Eu já havia pensado nisso e você agora já querendo, eu sei que pelo menos eu teria um ouvinte. Mas com relação a isso aí, esse lance de iTunes ajuda, porque é aquela coisa, né? A gente faz o trabalho e gostaria que o máximo possível de pessoas acessem. E mesmo essas pessoas que são mais tímidas, né, como você falou, porque nasceram na época da gente aí, na década de 70 e 80, vão querer ouvir. Então, se a ferramenta que disponibiliza, que logo assim, de linha de frente, esse trabalho não está sendo usada corretamente, fica difícil de acessar essas outras pessoas também. Por isso que eu digo, continue lá avaliando no iTunes e fazendo seus comentários, porque quanto mais a gente interage com o podcast que a gente curte, mais ele cresce e mais pessoas vão acessar ele e vão ter esse prazer que você, Rafael, e os demais têm de ouvir, né, o som do cartucho. Então, pelo bem de todos, divulguem, compartilhem, digam aí que vocês ouvem o som do cartucho e vão lá e avaliem para que outras pessoas, né, por tabela, possam acessar o som do cartucho através lá do iTunes. É, o outro ouvinte que mandou mensagem foi com relação ao episódio passado lá da participação especial do Ítalo Chianca, que foi o Moisés Benício. É, e ele também fez comentários muito bacanas, e aí ele botou assim: um host de Pernambuco, um convidado do Rio Grande do Norte e eu, ouvinte no meio do caminho, aqui na Paraíba, pertinho daqui da gente. Essa combinação não poderia dar errado. Excelente cast, excelentes músicas, excelentes memórias. Agora, André, eu estou aqui para derrubar um pouco a sua estatística sobre o Chrono Trigger. Talvez por eu ser mais velho, né? Esse que tem 39 anos. Eu tô chegando lá, viu? Tô muito longe de você, não. Tô com 38. Eu joguei Chrono Trigger na época do lançamento, sim. E digo mais, eu não tive videogame na época. Maldito mito que videogame estragava a televisão. E por isso, né? Ele jogava nas locadoras. É uma locadora da minha cidade, lá em Campina Grande. A saudosa Gruta Games tinha muitos RPGs, desde os mais famosos até os mais obscuros, como hoje já mais conhecido Earthbound, né, o Mother. Inclusive vinha um guia gigante do jogo, ele diz aqui, e a galera jogava mesmo, pagava por hora para jogar RPG. Vê que coisa bacana. Já que estou aqui para quebrar barreiras, então vamos lá. Eu não tinha favoritos na época da Guerra dos Consoles. Como eu só tinha as locadoras e a casa dos amigos para jogar, o que viesse para mim era lucro. Então, não tive favoritos, claro. Abração. Muito bem, então, Moisés. Faz sentido. Mas é aquela coisa que eu falei. Com relação ao Chrono Trigger, você e a Gruta Games aí são um pontinho fora da curva. E eu comentei no episódio que eu fiz esse comentário que levou você a dar essa réplica aí. É que só as locadoras que realmente eram especializadas, aqui em Recife a gente tinha duas que eram muito boas, que era a locadora do Rodolfo lá em Boa Viagem e a locadora lá do a Soft Games no IPSEP, que essas aí elas tinham, nossa senhora, o top do top dos jogos, tudo que tinha novidade chegava lá, assim como foi lá na locadora lá do Tadeu, do Ítalo, né, no na cidade onde ele mora. Então, assim, mas via de regra, era isso mesmo que eu falei e o que o Ítalo, no programa passado, corroborou. Então, não, assim, você foi um sortudo de ter conseguido isso. Mas eu ainda continuo com a estatística que não chegou exatamente a quebrá-la. Você, entre outros aqui, né, da cidade aqui e lá de Ítalo, entre outros aí pelo Brasil afora, realmente representavam um pontinho na curva, porque o que falava mais alto sempre aqui no Brasil, e sempre falou, foram jogos de esporte, né, no caso mais especificamente futebol, e os jogos de luta, né? Street Fighter 2, depois que chegou pro Super Nintendo, bicho, não tinha pra ninguém. E com relação aí ao comentário, né, que você fez aí do cadê? Que não tinha favoritos, né, na Guerra dos Consoles. O lance aqui, você deve saber que a SEGA, ela fez um marketing violento aqui no Brasil. E, lógico, era mais fácil a gente comprar os jogos dela e os seus consoles, porque saía na televisão, coisa que a Nintendo não tinha ainda, né? Só, como eu falei, depois com a chegada da Playtronic. Então, assim, era normal. Se você não teve a possibilidade na época de conseguir, né, esses videogames, você estava jogando aí pela locadora, esse sentimento que você experimentou, eu acho sensacional, e é isso aí mesmo, o lance é se divertir e sem muitos favoritismos. Eu mesmo gostava bastante dos dois, eu tive Sega, o Mega Drive, Sega CD, Super Nintendo, vários jogos, vários CDs, então assim, em casa, graças a Deus, eu tive essa oportunidade, né, de poder ter os dois consoles da época. Tive Master System também, tive Atari. Então, assim, fui um afortunado, né? Mas é aquela coisa, curtia também assim como você curtiu, que não teve a oportunidade de ter na época aí os consoles. Mas então, fico aí grato, muito grato aí pelo seu comentário, né? O do Moisés e o do Rafael. E vamos agora, enfim, começar o programa, deixando de tanta conversa, porque já foi-se embora aí quase 20 minutos de programa. E como eu falei, mulheres no mundo do videogame não é bolinho não, nego. Tem dos variados tipos, como eu coloquei no Twitter, tem das mais fofinhas até as mais badass. Então, falando em badass, vamos embora pra ela. A Ripley, do famoso Alien 3, com o compositor aí, esse homem que me persegue, o Matt Furniss, com a música, né, Main Title, a segunda parte para o jogo Alien 3 do Mega Drive. Se liga aí nessa delícia, abrindo o som do cartucho hoje com Mulheres Badass. Segura aí. Show de bola, só a Tenente Ripley pra poder bater de frente com um alien desse aí, respirando no ouvido dela, bicho. Porra, tem que ser muito badass pra poder encarar uma porra daquela aí. Ficamos então aí com a música da Main Title, né? O tema título, a segunda parte do jogo Alien 3 para o Mega Drive, pelo compositor Matt Furniss. Como eu falei aí, o lance todo do Alien 3, a Tenente Ripley tem que salvar lá, pelo menos no Mega Drive, um monte de soldado que tinha sido preso lá pelos aliens. E no final das contas, detonar lá com a rainha, né? A Queen Alien, que era tocando terror valendo, velho. Pior que um dinossauro, aquela praga. Então, começamos bem hoje o som de cartucho com a BDS aí, Ripley, para o Alien 3. Na sequência, outra BDS aí, novamente aí para o Mega Drive, do jogo Burning Force. Acho que era a Cadete, né? A Cadete Teiji Hiromi, uma coisa assim. Que o Burning Force era um jogo muito parecido com o Space Harrier. Na verdade era um shooter, né? Vertical, só que com visão em 3D, quase 3D. Então vamos para a música Grassland, o Fourth Day, né, o quarto dia, por Yashinori Kawamoto, para o jogo Burning Force, né, esse clássico da Namco aí que foi lançado para o Mega Drive. Se liga então nessa delícia aí. We'll be right back. delícia, velho. Que baixo lindo. Ficamos então aí com a música Grassland, Fourth Day, por Yoshinori Kawamoto, para o jogo Burning Force. Esse porte aí dos arcades dinâmico para o Mega Drive. Eu dei uma olhada aqui rapidinha, né? Fui dar uma fazer a fila aqui no, nas minhas notas. E o Burning Force, veja como o papel da mulher nos videogames é completamente atípico. Ela realmente é uma cadete, é cadete Hiromi. E ela tá... pra poder ela subir de nível, né? Ela precisa passar 6 dias fazendo um treino no melhor estilo, assim, tropa de elite, pra conseguir ganhar seu título. Então ela vai nesse lance aí de shooter, né? Esse gameplay baseado em shooter, onde a vida dela, né, está em risco para que ela possa subir de nível aí a sua patente, né, lá no, sei lá, no exército onde ela faz parte. Vê que negócio badass da porra, velho. Tem treinamento aguinha com açúcar, não. É vida ou morte aí. Então, Burning Force com Grassland Fourth Day. Na sequência, outro clássico do Mega Drive, outra protagonista tão badass quanto a Ripley e a Hiromi, que foi a personagem lá do El Viento, com a música, né, da fase 3, o Stage 3 Bar, o Motoi Sakuraba, o homem por trás das músicas lá de Demon Souls e Dark Souls, enfim. Então, vamos conferir agora essa outra delícia aí de El Viento novamente para o Mega Drive. Stage 3 Bar, Motoi Sakuraba. Se liga aí. De bola, bicho. Motoi Sakuraba é excelente. Tem essa pegada aí. Olha aí, Rafael. Mais uma progressista aí, né? Você vê aí que a complexa, né? A produção dos acordes aí, enfim. Show de bola. Olha que baixo delicioso. Sensacional, que força tem essa música. Então ficamos aí com a música de El Viento, Stage 3 Bar, por Motoi Sakuraba. El Viento, né, que foi um, acho que talvez o único, não, o único não, porque é muito falar isso. Outros jogos do Mega Drive já tiveram, o próprio Sonic já teve isso. É, que foi o crossover, né, de personagens. O El Viento fez esse crossover aí com o Ernest Evans, e ele aparece, né, brevemente nesse jogo. A Annette, que é a protagonista aí do El Viento, ela é descendente de um monstro, né, de uma linhagem de feiticeiros aí, que inclui esse monstro aí, Astur, se eu não me engano, que tá tentando ser ressuscitado por um culto religioso aí que tem ligações com a máfia. Um pouco, lembra a história do El Viento, lembra um pouco a história do Ninja Gaiden, do Nintendinho, né, que tinha esse lance aí de querer ressuscitar lá o Jakyo, né, um culto aí também, enfim, e o El Viento tem essa parada aí, ela é chilena, se eu não me engano, ela é uma bruxa peruana, a Annette, vê que negócio bacana, e se passa em Nova York, no ano de 1928. Show de bola, bicho. Esse lance aí de fazer o crossover com o Ernest Evans, que ele havia salvo ela. Eu não sei, eu joguei o Ernest Evans. Ele é o cara do chicote, que eu dizia na época que ele parecia com o como é o nome lá do cruzado lá, que fez Indiana Jones, né? É, tinha uma jogabilidade assim meio esquisita, sei lá, o chicote dele meio que, sei lá, era todo quebrado. Era muito doido a jogabilidade. E aí ele tem esse lance de salvar a Annette, e eu não me lembro se no jogo dele tinha isso. Mas eu sei que ele faz parte lá do jogo El Viento. No Mega Drive ele passa lá, dá uma pontinha dele lá. Na sequência vamos para o Game Boy, né? Saímos do Mega Drive, vamos para o Game Boy com outra bruxinha, né? Na verdade é o equivalente do... O bruxo, o equivalente lá do pessoal lá do Oriente Médio, que é o Geninho, né? Com a Shantae. Que eu já havia colocado no episódio lá de desertos, templos, desertos e afins. Eu acho que eu finalizei o programa com ele. E dessa vez vamos para a música título do jogo Shantae para o Game Boy, por Jake Kaufman. Então se liguem aí nessa delícia. Delícia! Shantae para o Game Boy, por Jake Kaufman, com a música de abertura do jogo. Shantae que já ganhou uma versão aí, né, pro Wii U, acho que saiu na loja do Wii U. Eu nem me lembro, eu não sei mais nem qual é o nome da loja do Wii U, faz tanto tempo que eu não jogo, quem joga é meu guri. Mas eu sei que ele saiu lá e saiu uma versão lindíssima pra ele, do Shantae. E acho que, se não me engano, também saiu uma versão pro 3DS. Foi um dos últimos jogos que foram lançados pro Game Boy Color na época. É sensacional. A Shantae, essa geninha aí que se transforma em outros animais. É massa demais o jogo. Vale a pena. Um excelente jogo de plataforma. Na sequência, vamos para o clone, quase clone, do Mega Man, que no Japão ficou conhecido como Magical Doropai, ou Magical Doropie, não sei. E nos Estados Unidos ficou, né, no Ocidente, como The Cryon Conquest, que, por sinal, foi uma versão que ficou bastante capada, né? E eu digo isso em termos de animação. Então, como eu estou aqui me valendo da versão japonesa, né, a versão oriental, vamos então de Magical Doropai, a música de abertura por Kiyoshi Yokoyama e Masaki Kaze. Vamos lá conferir essa beleza e aos comentários depois da música. Curtinha, porque é a música de abertura do jogo. E o motivo de eu ter escolhido, lógico, porque a protagonista é uma bruxinha, né? É uma mulher. Mas fica bem evidente isso na abertura do jogo desse Magical Doropai. Como falei, ele é a versão mais completa. A versão ocidental foi capado lá as animações, que se chamou The Cryon Conquest. E o lance todo é que o planeta Terra, no ano de 1999, havia sido tomado lá por um exército alienígena de robôs. E não tinha arma no mundo que conseguisse fazer derrubar esses robôs, a não ser uma, que era a magia. Qualquer semelhança aí com Final Fantasy talvez não seja mera coincidência. Então tem essa protagonista aí, que é a princesa Elysia. Ela sabe, né, dessa bruxinha aí. Ela é a única que tem a capacidade de invocar essa bruxinha e solicitar que ela consiga derrotar esse império, né, o Kryon aí. Então, numa tentativa lá final, né, de querer salvar o planeta, ela acaba morrendo, mas antes de morrer, né, por um ataque lá dos robôs alienígenas, ela consegue invocar lá a bruxinha e ela é que vai então tomar conta aí de salvar o planeta Terra. Veja aí mais uma vez a mulher com um papel importantíssimo aí. Não se trata só de princesas, amiguinhos, namorados, mas sim de salvar o mundo e chutar a bunda do exército alienígena robô. Então ficamos aí com a música da tela de abertura, né? Title Screen, do jogo Magical Doropai. Não sei se é Doropai, Doropiei, não sei. Por Kiyoshi Yokoyama e Masaki Kaze. Na sequência, outro clássico do Mega Drive, esse que antes mesmo de Guerra dos Tronos já existia uma mulher que controlava dragões, e o nome dela, eita que não tá saindo, era Alicia. Então vamos para Alicia Dragoon do Mega Drive, com a música da fase 1, né, Stage 1-1, por Nobuyuki Aoshima e Mamoru Ishimoda e Yokusonoda. Tem mais aqui. E Mariko Sato. Nossa, é um elenco gigante aqui. Fumihito Kasatani. Nobuyuki Aoshima, Mamoru Ishimoda, Yokusonoda, Mariko Sato e Fumihito Kasatani. Como todo mundo sabe, não foram todos eles que fizeram todas as músicas, mas cada um teve uma parte. Só que como a gente não tem como saber quem exatamente, né, participou dessa música da fase 1, então a gente cita o grupo todo para ninguém ficar reclamando depois. Então vamos lá para Alicia Dragoon do Mega Drive, a fase 1-1. Se liga então. We'll be right back. Putz, velho. Pauleira, né? Rock aí, também aí com pitada de progressivo. Começa esse lance assim meio bucólico, né? Feito uma flautinha, essa parte aqui que eu tô falando aqui, ó. Só um segundinho. Mostra agora aqui, ó. Show de bola. Assim como o Jewel Master, me lembra Jethro Tull. Não sei porquê, mas lembra. Mas enfim, tem essa pegada. E sobre Alicia Dragoon, uma mulher aí que resolve salvar o mundo como motivo de vingança, né, pela morte do pai aí, que foi assassinado por um bruxo maléfico. Então ela sai em busca desse bruxo pra detonar com ele, que anteriormente havia matado seu pai. Então tá aí uma guerreira fortíssima. E a grande sacada do jogo é que ela não depende de homem nenhum, né? Acho que foi um dos primeiros jogos do Mega Drive a tratar, né, dessa temática. Metroid eu não vou falar aqui hoje, porque o lance de Metroid a gente não sabia nem que ela era uma mulher, né? A gente só descobre que Metroid é uma mulher quando a gente termina, né? Para os poucos na época que terminaram a versão do Nintendinho. A gente veio descobrir que Metroid era uma mulher já, acho que em 93, que foi o ano do lançamento dele para o Super Nintendo. Foi quando a gente teve um contato maior, né, com a série Metroid. Não que outras pessoas não tivessem antes, claro que teve, mas eu digo assim, em termos de impacto maior, quando chegaram do Super Nintendo, o Super Metroid teve um impacto maior também, e consequentemente a gente descobriu que Samus não era quem a gente esperava que fosse, mas sim era uma mulher. Então, no que toca aí ao lance de ser uma primeira mulher, que não depende de homem, que tá chutando bunda de todo mundo pela frente, a Alicia Dragoon foi uma das primeiríssimas aí e chegou primeiro no Mega Drive. Então ficamos aí com a música da fase 1 do Alicia Dragoon para o Mega Drive por Nobuyuki Aoshima, Mamoru Ishimoda, Yoko Sonoda, Mariko Sato e Fumihito Kazatani. Na sequência, o clássico dos clássicos RPGs, tão clássico quanto Chrono Trigger e tão emocionante quanto, talvez, na minha opinião, um dos melhores Final Fantasy já lançado, que é o Final Fantasy VI para o Super Nintendo, que no Japão era o Final Fantasy III, né, se eu não estou enganado. Então, vamos com a música da protagonista, a Terra, por Nobu Uematsu. Então vamos relembrar essa delícia, que a música tema de Terra é a música também do Overworld, né? Quando você tá lá viajando lá pelo planeta fictício lá de Final Fantasy, a Terra fictícia de Terra. Vamos lá então pra essa delícia, se liga aí. Thank you. linda, simplesmente maravilhosa. Ficamos então aí com a música de Terra, por Nobuo Uematsu, para o jogo Final Fantasy VI. Esse jogo que tem uma história complexa demais, linda também, demais. É, e que tem, né? Não que Terra, né, a protagonista do jogo, seja o centro de todas as atenções, mas a ideia do jogo não era essa. Tanto é que ela é bem distribuída entre os demais personagens, né, a história em si. Mas ela desempenha um papel especial, acaba desempenhando um papel especial à Terra. Porra, quase que não sai. Acaba desempenhando um papel especial à Terra, porque ela é o elo entre os rebeldes, né, e o Império Gestalion, que ela tinha sido escravizada por esse Império para poder acabar com o lance lá dos rebeldes, né? Então, em determinado momento, ela perde lá o capacete lá, o elmo lá que controlava a mente dela lá. Acho que é o Kefla que controlava ela, se eu não me engano, não me lembro ao certo. E ela, digamos assim, é como se ela fosse nessa jornada em busca da sua memória, né? E acaba por se bater de frente com esse exército, né? Esse império aí que outrora havia escravizado ela, e ela que no primeiro momento era utilizada como uma arma, né? Digamos assim, de destruição em massa, porque ela é a protagonista que detém o poder da magia, né? Parece que ela é uma descendente lá de um Esper, que é o casamento de um Esper com a humana, e aí ela é meio humana, meio Esper, né? Porque ela tem esse poder da magia. E aí é quando ela contra-ataca, né, o Império. Um lance bem assim, Star Wars mesmo, né? Que Final Fantasy bebeu um pouco dessa fonte aí pra criar a história do Final Fantasy VI, entre outros aí. Então ficamos com Terra, por Nobuo Uematsu, para Final Fantasy VI. Na sequência a gente alivia as tensões, esse drama todo, e vamos para a icônica e comediante aí, Ghost Super Mikami, com o jogo do Super Nintendo, né? Super Nintendo não, do Super Famicom, Gokuraku Daisakusen, que eu já havia comentado lá no episódio da Natsumi. Esse jogo aí do Ghost Sweeper, que tem uma jogabilidade muito parecida com a de Super Valis 4 do Super Nintendo. Então, vamos na pegada suave agora. A gente veio com BDS aí, aventureiras, histórias complexas aí com Terra. Agora a gente alivia um pouco com uma coisa mais docinha, com a música The Start of Everything, por Kinuyo Yamashita e Hiroyuki Iwatsuki, para Ghost Sweeper Mikami Gokuraku Daisakusen do Super Famicom. Vamos lá então conferir essa maravilha. Que fofinho. Ficamos então com a música aí, The Start of Everything, do jogo Ghost Super Mikami Gokuraku Daisakusen, por Kinuyo Yamashita e Hiroyuki Iwatsuki. Na sequência, outro RPG de peso, Lufia and the Fortress of Doom, para o Super Nintendo, com a música Polyphia Flowers por Yasunori Shiono. Vamos conferir essa música singela e aos comentários depois. Se liga aí então. Música relaxante, né? A gente saiu da pancadaria aí e fomos para um campo de flores lá de Polyphia, do jogo Lufia and the Fortress of Doom do Super Nintendo, por Yasunori Shiono. E eu não joguei, eu nunca joguei Lufia and the Fortress of Doom, nem tive também a oportunidade de jogar o Rise of the Sinistros, mas sei que são excelentes RPGs lançados, né, ambos para o Super Nintendo, e com aquela pegada mesmo de RPG clássico. Mas o lance aí desse primeiro Lufia é que ela é um personagem importantíssimo para o desenvolvimento do jogo, porque ela, quer dizer, para o desenvolvimento do jogo não, para o desenvolvimento do personagem, né, do herói, do protagonista. Que apesar da Lufia não ser a protagonista aí nessa história, mas ela dá esse suporte para que o herói possa desenvolver sua história, né? Porque ela é a detentora da magia. E nesse jogo, se eu não me engano, são quatro personagens. São dois homens e duas mulheres. É, uma delas é essa maga aí, né? A Lufia, e tem o elfo também. Acho que é Gerinho o nome dela. Então, é importante a presença de Lufia, porque ela, além de contrabalancear a personalidade do herói, do protagonista, ela dá o apoio necessário para que ele consiga concluir a sua aventura. Então, importante papel aí da mulher, né? Como diz aquela história, por trás de todo grande homem existe uma grande mulher. Luffy tá aí para corroborar isso aí. Na sequência, vamos para outro jogo do Mega Drive. Dessa versão aí, uma versão japonesa. Eu digo Mega Drive japonês. Que é a Mamo no Hunter Yoko Dai Seven no Keishou. Que é a versão ocidental, né? Ficou conhecida como Devil Hunter Yoko. Que é uma garota, acho que uma adolescente, que tem por objetivo, né, a missão dela, na verdade, ela faz parte de uma linhagem aí longa de guerreiras que acabam derrotando yokais, demônios, enfim, bem estilo assim Yusuke Urameshi. Então vamos para a música Scene 5, Snow and the Stars, porque Ishii Yamamoto, para o jogo Mamonoh Hunter Yoko Dai Seven no Keishou, para o Mega Drive, a sua versão japonesa. Vamos lá também sacar essa delícia. Se liga aí. Show de bola, bicho. Que música bacana. Ficamos com ela então, Scene 5, Snow and the Stars, para o jogo Mamonoh Hunter Yoko, Dai Seven no Keishou, o Keiichi Yamamoto. Esse jogo, assim como o Ghost Sleeper Mikami, ele é uma adaptação do mangá, né? De mesmo nome. Que também ganhou, assim como o Ghost Sleeper Mikami ganhou, uma série de animes. Esse aí foi menor, acho que são 6 episódios só. E conta a história dessa Yoko. Que essa, como eu falei aí, ela é descendente de uma linhagem aí de guerreiros aí, feiticeiros, sei lá. Que tem por missão derrotar os demônios, né? Os yokais, enfim. Só que para que ela seja detentora desse poder e detentora dessa hereditariedade, né? Da linhagem dela, ela tem que se manter virgem. Só que tem um porém nessa história toda. É que a Yoko, ela é louca pelos garotos da escola. Então imagine o sufoco que não é. Uma menina aí, uma garota aí, né, uma debutante pouco depois disso, é, com os hormônios aí a mil, louca pra namorar e não pode, né, ter nada assim, algo mais apimentado, porque senão vai afetar lá o seu desenvolvimento como guerreira. É um autocrescimento, né, que ela tá fazendo aí de se melhorar como pessoa e controlar seus impulsos, ao mesmo tempo que ela derrota os demônios e se controla para namorar os garotos da escola. Então ficamos aí com a música Sand 5, Snow in the Stars, para esse excelente jogo do Mega Drive, com jogos sensacionais, com jogos não, com gráficos sensacionais, é, bem estilo assim também Valis, né? Muito bacana mesmo, vale a pena vocês darem uma conferida. É, para quem quiser encontrar ele mais rapidamente, basta só botar lá Devil Hunter Yoko pro Mega Drive, vocês vão ver. Eu vou deixar aí um videozinho dele, um gameplay, para vocês darem uma sacada aí no site. Muito bacana mesmo, vale a pena. Na sequência, vamos aí para o Super Nintendo com ela, que a música é do país onde ela vive, mas ficou tão marcado que a gente não consegue dizer outra coisa senão a música da Chun-Li. Então vamos para Street Fighter 2 do Super Nintendo, a música da Chun-Li, por Yoko Shimomura. Vamos lá conferir essa delícia aí. De bola, velho. Quem não lembra aí, hein? Das pernocas da Chun-Li aí lá de fora. Quem que chegou, né? Que teve contato na época pelos arcades lá com o jogo lá, o Street Fighter 2. Show de bola, show de bola. É, e a Yoko Shimomura foi que teve essa ideia de, em vez de trazer a música do personagem, que a Capcom havia pedido, né? Ela trouxe essa noção de música mundial, assim, aquele termo world music, né? Então, em vez dela criar música para o personagem, baseado no seu histórico, os seus objetivos na luta lá e tudo, ela criou a música do país onde o personagem vivia, né? E pegou muito bem, mas acabou que no final o objetivo que a Capcom tinha se prevaleceu, né? Porque ficou como as músicas das fases ficaram como as músicas dos personagens, né? Todo mundo conhece a música de Guile como a música de Guile, não como a música dos Estados Unidos. Até porque a música dos Estados Unidos tem a música do Ken também, né? Então tem o Ken e tem o Guile. A do Japão tem o Ryu e tem o Honda. Então meio que ficou como a música do personagem, como a Capcom realmente queria. E ficou sensacional, né? Yoko Shimomura, excelente aí. Eu acho que eu já compartilhei com vocês aí no site a entrevista, né, dela lá pro Red Bull Music Academy, que vale a pena vocês darem uma conferida. Então, sem mais delongas, a música da Chun-Li, né, por Yoko Shimomura, para o jogo Street Fighter 2 do Super Nintendo. Na sequência, outro clássico, tão clássico quanto o Street Fighter 2, porque tem um histórico, né, enorme por trás dele, e virou tema do Assoprando Cartuchos, que foi o The Legend of the Mystical Ninja para o Super Nintendo. Então vamos com a música Spunk Female Ninja, por Kazuhiko Ehara e Harumi Ueko. Se liga aí nessa delícia, então, nesse funk maneiro aí. Delícia, bicho. A música é curtinha, mas ela é sensacional. É tão gostosa que eu vou replicar ela de novo pra vocês aí. Caramba, vai, boa demais. Ela, eu sempre digo, né? E lá no episódio do Assoprando Cartuchos, referente ao Mystical Ninja, eu disse que ela, as músicas do jogo em si, no geral, elas têm uma pegada muito grande de Man at Work, né? Aquela conjunto lá australiano, por conta desse lance das flautinhas e tudo. E tem essa lance do baixo mesmo, né? Que é muito bem trabalhado, muito bacana. Então ficamos com a música Spunk Female Ninja, por Kazuhiko Ehara e Harumi Ueko, para o jogo The Legend of the Mystical Ninja, para o Super Nintendo. Já estamos chegando aí perto do finalzinho do programa, e eu não poderia deixar de falar do clássico absoluto, que eu fiquei maluco quando eu joguei ele pela primeira vez, que foi o jogo Valis 3 para o Mega Drive. Cara, quando eu vi lá a protagonista correndo de pijama na primeira fase pra poder pegar lá a espada Valis, que havia sido roubada lá pelo compasso lá do Glaives, e que ela consegue recuperar, né, que ela salta daquele edifício que o cara, sem querer, deixa a espada cair, né, o incompetente lá rouba a espada dela e sem querer deixa cair. E ela pula, né, do edifício pra poder pegar a espada e se transforma assim majestosicamente, sei lá, na guerreira de Valis. Caramba, eu fiquei abestalhado, minha cabeça explodiu. E sem falar que a música é sensacional. Então vamos conferir essa beleza e relembrar a fase inicial lá do jogo Valis 3 para o Mega Drive. Se liga aí com a música Ninguém Cai, por Jun Hasebe, para o jogo Valis 3. Que música, velho. Eu sou fascinado não só pelo jogo Valis 3, como pela sua trilha sonora, que tem uma das trilhas sonoras mais bacanas feitas para um jogo do Mega Drive. Ficamos então com a música Ninguém Cai, por Jun Hasebe, para o jogo Valis 3 do Mega Drive. E eu tava tão cansado que esqueci até de falar o lance lá de Gambare Goemon, né, do Mystical Ninja, que a Spunk Female Ninja nada mais é do que a Ninja EA, né, que faz parte lá daquele exército Shikoku, sei lá, alguma coisa assim do tipo. É porque hoje foi uma correria. Na verdade, já são 00h44, já é segunda-feira. Esse podcast vai sair amanhã. Eu tô aqui gravando de madrugada pra vocês, veja só. Tô aqui pingando de sono já, de cansado. Mas nada como uma música como essa daí do Valis 3 pra me deixar aqui elétrico como Ninguém Cai. E o lance de Valis, né? Voltando aí à temática da mulher, que eu já tinha até esquecido. O cansaço foi tanto que eu esqueci. É que em Valis 3, não bastando, né, você jogar com uma protagonista, mulher, que só ela já é capaz de detonar com todo mundo, você joga com mais duas, né? Você, a protagonista é Yoko, você tem a Chan, que é uma espécie de elfo lá, que tem o lance lá do chicotinho, e a Valna, né, que é, no mundo do Dream World lá, é a irmã da Yoko. E cada uma tem suas habilidades, né, sua forma de jogabilidade também, magias específicas, enfim. E lembra muito a mecânica, né, do Castlevania 3, pro Nintendinho, né, que você pode sair selecionando os personagens que você precisa jogar, né, para cada fase. Mas diferente dele, você troca na hora, né, o personagem na fase. Bastava apertar o botão A e segurar, e aí você podia alternar entre Yuko-chan e Valna, né, que você vai salvando elas à medida que o jogo vai desenvolvendo. De uma forma bem breve, por sinal. Então, Valis 3 é sensacional. Eu fiz até na época, que eu escrevia lá pro Game Nostalgia, eu fiz lá um artigo sobre ele e coloquei lá no meu top 5, né, dos jogos favoritos da minha vida. E acho que, se eu não me engano, acho que ele tá em top 5 lá, tá em número 5. Depois tem o Zelda, tem Streets of Rage 2, enfim. Tá tudo lá no Instagram, os seguidores já devem ter conferido. E se você chegou hoje, vai lá e dá uma conferida também. Ok? Então é isso, amiguinhos. Ouvintes do Som do Cartucho e do Assoprando Cartuchos, deixem seu curtir lá na nossa fanpage do Facebook. Acessem também lá nas redes sociais, Instagram, como eu já falei, o Facebook. Também tem o Twitter. Participe da enquete aí o mais breve possível, porque ela já vai estar acabando. Se vocês realmente acham que seja válido criar um grupo no Telegram, para que a gente possa discutir essas coisas aí, essas pautas, criação de pautas, conversar, né, sobre VGM, curiosidades, enfim, acho que é um espaço bacana. E até agora, dos 8 votos, a maioria, né, já disse que gostaria, né? Como eu falei aí, eu não me importo mais a quantidade de pessoas, mas o que eu gosto mesmo é de manter esse grupo aí coeso. Por menor que seja, não interessa. Hoje em dia, o Blueberry manda as estatísticas para mim todo final de semana e eu já deleto, eu nem me preocupo mais com isso. Então, quem quiser me encontrar aí nas redes sociais, sabe como me encontrar lá no Assoprando Cartuchos, não tem dificuldade nenhuma. Digitou lá, Assoprando Cartuchos, no Google, acha rapidinho. E quem quiser mandar e-mail, né, para uma coisa assim mais reservada, como o Rafael mesmo mencionou aí, manda para assoprandocartuchos@gmail.com. Espero que vocês tenham gostado do programa. Agradeço a todos aí mais uma vez pela sua audiência e pela preferência. E nos encontramos então no próximo episódio. Mas até lá, vocês vão ficando com a música Ending, né? Nada mais apropriada do que uma música Ending para esse episódio de hoje do Som do Cartucho, para o jogo Magical Chase do PC Engine, ou TurboGrafx 16, né? Como ficou conhecido no Ocidente. Dessa vez eu acertei. Pelo mestre aí, Hitoshi Sakimoto. É isso então, pessoal. A gente se encontra no próximo episódio. Um forte abraço para todo mundo e até lá. Falou, até mais.